no corredor Axé. Aciona 51164, controle 119.35. Acionamento táxi torre 18.95, KNH1019. Aguarde para o puxo. Guarda. Hotel para o pátio militar. Para estacionar frequência livre, bom dia. Doutor, muito obrigado, ligou na, para o pátio militar. Muito obrigado, doutor. Tenha um bom dia. Papá, Charlie Sierra Romeo, bom dia, ajuste altímetro 109, confirme intenção. 109, se autorizado, vai aproximar para um pouso de pairado na 35. 3 horas, Uberlândia. Romeo, sem condições de pouso parado cabeceira 35, devido ao tráfego já na aproximação da 10? Afirmativo, senhor. Gente, o Charlie Serra, o meu reporte na curta final da 35 para autorização de pouso, forma chuva leve sobre o campo, pista molhada, vento de 200 graus, 0,612 de nós. Reporte para autorização de pouso, Charlie Serra, o meu na curta final. Voltará na curtíssima para autorização de pouso. 04. Hotel Juliette Serra, livre acionar reporte táxi. Achou esse 7 anos de escutador? A 302 aguardando para o pushback também. Na 63, 12 autorizado, portão 3, chama táxi. Chama táxi, 12. Do certo. Rapid 229, 281019, continue approach, report runway in sight. Runway is in sight for American 229. Alto copy, a 3859. A 3859 autorizada, Sierra Bravo, Charlie, Tango, rota conforme o plano de voo, nível 360, saída Arbor, transição Alefa, decola da pista 10, após a decolagem curva à direita, aciona 5501 no controle 119.35. Exato, Curitiba, 360, roda do plano, Arbor, transição Alefa, decola da 10, curva à direita, 5501 no tráfego moda, 119.35, da 3859. Tem 3859, cotejamento correto, chama pronto, portão 4. Cortará. Pátio que devido ao tráfego na aproximação da 10. Ciente. Cortará quando já pairado na 35, senhor. Aguarda. Tá, ataque. A Mercatite 9, form traffic on north on south sector, a 500 feet, option 66, no interfere approach. Clear for approach, copy the weather, American 229. Toyota 3301, posso esperar da 10, pronto. American 229, clear to land runway 10, wind 180 degrees, 06 knots, runway west. Understood, wind runway 180 at 6 and 16 in the middle, clear to land 10, American 229, thank you. 3304, mantém o ponto de espera. Mantém, 3304. Tá faltando eco do novembro, prossiga. Capacango Eco Zulu Novembro, autorizado Sierra November Delta Hotel, roda conforme o plano de voo, decola da pistola 7 após a decolagem curva direita no corredor Achai, nível 105, restrito a 1.010 até a liberação do controle. Aciona 5462, controle 119, decimal 35. O novembro cotejamento está correto, controle PAB? 04, tá bom. Acionamento táxi, torre, nono 8, decimal 95, QNH 109. 109, decimal 3859 na ponte 4, funcionamento. Só 3859, aguarde, me puxe. Aguardando. Para o táxi, 6312 com 4 de autonomia, operando Maceió, POB 136-136. Congelé 6312, POB 136, Maceió, 4 horas, autorizado táxi direita Índia até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera torre, no 8, decimal 95, QNH 109. 109, torre 1895-6012. Salvador, bom dia, até o 3663, informação, quero autorização, Guarulhos 340, nível. 3663, prepara da Eule da Motiva e aguarde a cópia. Aguardando. To Byrati and Kong Ground 121 Decimal 1. Roger, contact 121 Decimal 9, American 229, did you? Please confirm the 121 Decimal 1. 12.1 American 229. Estou aí, papai, meu braço é aquilo. Bravo, Sierra Kilo, continua a aproximação, ajuste no 09, guardando pista livre. Autoriza, abandona a final da 10 e ingressa na base da 7. Gente, Bravo, Sierra Kilo, instrumento cancelado aos 18, base pela direita, guardando para prosseguir a 17. O Bravo, Sierra Kilo, mantém o setor norte, devido ao tráfego para a decolagem da 17, com prioridade para a decolagem, um transporte enfermo. Mantém o setor norte afastado 3 milhas, sempre flexo com a 10, guardando para prosseguir para a 17. Bravo, Sierra Kilo. Certo, Bravo, Sierra Kilo. 3304, visado decolagem, pista no 0, vento 200 graus, 05 nós. Autorizado decolagem no 0, tá? 3304. Charles Serra Romeu, já é só o controlante. Sente, Charles Serra Romeu. Oi, Xené 6302, ponto de espera pronto no 0. Xené 6302, mantém ponto de espera, aguarde. Roda conforme eu fiz o Nuno 0, Taubaté. Daí é o Lida Motiva, decola pista no 0, primeira curva direita, transponder 5520, controle 119, decimal 35, Santa 3663. Santa 3663, cotejamento está correto, chama pronta. Vai, bota pronta 3663. Eco Zulu Novembro já iniciou o táxi. Sam 3304. Eco Zulu Novembro é torre? Good morning. ILS, Devilish. 6311, continue approach, 281019, stand by to see clearance. Stand by 8 CM. 312, cruzado decolagem, pista no 0, vento 200 graus, meia dúzia de nós. 200, meia dúzia de decolagem, no 2. Recuso no novembro na escuta da torre? Hotel Direto Centro, Israel, é manter o pistão 7. Mantém a espera vertical da rotatória, aguardando para prosseguir para você aquilo. Postnet 6311, clear to land runway 10, wind 200 degrees, 06 knots. 6311, land runway 10, 6311. Portão GTC, aguarde para decolagem. Aguarde, aguarde. Oi, esse novembro era papai. Para a fila é 1-0, controle de salva. Aproximadamente estimado de 2 a 3 minutos. Sim, autorizado táxi direita Índia até o ponto espera da pista no 0, no ponto espera chame SO Rio no 8 decimal 95, CNH no 0 no 9. 19, ponto espera 295 a torre, 3259. Bom dia, paz, torcida. Unit 1019, continue approach, stand by, land clearance. Roger, continue approach, stand by, land clearance, Fox Charlie. Salvador, bom dia, pastor 32. Tango Fox Charlie, request if possible land on runway 17. 6211 on the ground at 283, with its barrage in contact ground 211 decimal 1. Contact ground 19 decimal 1, Project 311. Projeto Serra, decolado aos 23, controle de 119 decimal 35. Controle de 19. Recurso 9, meia 2LM, manter pista no 7. Charlie Sierra, negative 17, ok, due to traffic on priority for takeoff on in firm and number 2 traffic in hold for land to runway 17, ok? Roger, we're going to land on runway 10, Fox Charlie Sierra. Have a jump, Fox Charlie Sierra, clear to land runway 10, wind 200 degrees, 05 knots. Clear to land runway 10, Papa Tango, Fox Charlie Sierra. Bravo Vitor Tango, confirme nível solicitado radial ideal de saída. O solicitado foi o 200 radial. 200 degrees, ok? Wind 200 degrees, 04 knots. Next, Fox Charlie. Recuso 9, aguardo autorização para decolagem. para o Tango Ciente 280, aguarde 1 minuto, cópia. Tango, autorizado Sierra Delta Lima Eco, rota conforme o plano de voo, nível 200, saída Arbor, transição Alefa, decola da pista 97, após a decolagem, curva direita. Achando 5513, controle 1 no 9.35. Autorizado Sierra Delta Lima Eco, conforme o plano 200, saída Arbor, transição Alefa, decola da 97, com a primeira curva direita. Acena 5513, transponder, geral 35 é o controle, que eu fiz essa forma bloqueada. Só corrigindo, Arbor após segue direto conforme a rota. Então, autorizado a Arbor após segue direto conforme o plano, é isso aí. Grave Tortango, o cotejamento está correto, confirme POB. POB é 04, é da base. Acionamento táxi, torre no 8, decimal 95, quem negou no 0 no 9. 09, 3, 9, 3, 6, 6, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Charleston 17, vento 2x00 graus, 05 nós. Avatão, vento de 90, decolador de 27, controle 119, decimal 35. Going to Aerospa. Enter. Dúzia de nós. Desembalagem, na 3 adicionada. Position before the taxi to Juliet. Roger, taxi. My Alpha, hold position on taxi Juliet, Fox Station. Vitor Tango, reporte táxi. Decolados 29, controle 119, decimal 35. 935, ligado ao trabalho. Grava Serra Quilo, solo aos 28, livrando à direita, parte 5, estação à frequência livre, bom dia. Aguarde. Salvador, Pan 3663 para o táxi 148 a bordo, Galeão, Alterna 330, autonomia. Pan 3663, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90 via PAT Taxi Índia, no ponto de espera Chametur, no 8 decimal 95, QNH 1019. Autorizado táxi via PAT Índia, ponto de espera 1895, congesta 3663. Roger, maintain position, Fox Charlie Sierra. Roger, you maintain position, Fox. Ajuste altino do 90 no 9, pouso autorizado, pistão 90, vento 190 graus, 062 de nós. Sim, está autorizado, pouso, voo 184. Vitor Kilo Delta, tá pronto, cópia? Vitor Kilo Delta autorizado, Sierra November, uniforme, uniforme, rota conforme o plano de voo, nível 090, saída Momo, após segue direto conforme a rota do plano. Decola da pista 17, após a decolagem, curva à esquerda, aciona 5544, controle 119, decimal 35. Kilo Delta, aguarde de coordenação com controle. Ali mantém no zero, 3663. Passando a remar, final normal, 97, o Índia Júlio. Vitor Índia Juliette, pouso autorizado, pistão 97, vento 180 graus, 062 de nós. Livre 97, Júlio. Contato com a Barra Romeu, Bravo, Sertão 4, a banda alternando forte, seguro. Bravo, Vitor Tango, táxi autorizado, reporte no ponto de espera. Autorizado, manda no ponto de espera, não. Sono 184, Solu, aos 34, 1211, ao solo. Táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 04. Alfa e Juliette, portão 04. Ou 1184, bom dia. 7 nós já. Autorizado colégio no 0, 3, 6, 6, 6, 6. Bom dia. Sierra Bravo de Lima, Mike, Quebec. É de Quebec, contact tower 118.95. Roger, Lima, Mike, Quebec, on Quebec, tower 118.5, on Sierra. Então, mantém a vertical da rotatória para a espera do Rondeio Gilete Mel. Se seria possível o pouso do Rondeio Gilete Mel na 110 apenas para teste de glide? Estimativa, após a decolagem do tráfego, o transporte em fêmur será feita aproximação e prosseguindo para o 110, ok? O Rondeio Gilete Mel, aguarde. É o seguinte, aguardando na vertical da rotatória do Rondeio Gilete Mel. Segue para qual parte? Teste seu solo foi aos 3.6, autorizado backtrack, após a pista utilizar na medida possível, eu tenho tráfego para decolar com o transporte em firma, ok? Já pode adiante, não pode adiante. Afirmativo, o Bravo Vitor Tango Lima, tem pista na 7. Charles Serra, maintain position on hold in short trip, Quebec. Roger, sorry, yes, that's way Quebec. Decolado aos 3.6, perdão, boa viagem. Graças, bom dia, senhor piloto. Frequência livre, estacionar, bom dia. Bravo, o Tango, autorizado decolagem, pistão no 7, vento 200 graus, 062 de nós. O Romeu, Jete Romeu, prossegue, final da 97, aporte para girar base, vai prosseguir para 1-0, Romeu, Jete Romeu. Final do 97, agora na autorização para gerar base do 1-0. O Lobé já deixou bem. Oi, Salvador, Márcio Fazer, Lima Juliette Lima. Lima, Juliette Lima, custo de aproximação, ajuste ao time de 1-0 no 9, aguardando autorização para o 97, reporte vertical da rotatória, o Lima, Juliette Lima. Passador, você também de lado? Estimativo, 1.500 pés, Lima, Juliette Lima. Obrigado. April 5, Fox Charlie Serra. Across runway 17, o Fox Charlie Serra. Bravo Vitor Tango, decolado aos 38, controle 119.35. Controle 119.35, grato, bom trabalho. Juliette Romeu, utilizando na medida do possível, da presente autorizada de gerar base está 1-0, agilizando o possível, tem tráfego já 2 milhas para a Duna, para evitar tráfego aqui, o Romeu Juliette Romeu agilizando. Assente, o Romeu já autorizado, agilizando, autorizado na 1-0. 772 está autorizado por seguro, via Golf 677, 1.180, saída Coral. Colão da 1-0, primeira curva de direita, 5535 no transponder, 1935 ao controle. Alô 2772, cotejamento está correto, chama pronto para o SPEC, acionamento. Chamará pronto, 2772. Informação guardando instruções, Lima, Juliette Lima. Claro, vamos lá. 37 Romeu, tem pouso autorizado. Pressão 0, vento 200 graus, 062 de nós. Pouso autorizado na 0, Romeu. Lima Juliette Lima, continua a aproximação, agilizando na medida do possível para evitar a espera, aguardando a autorização de pouso, Lima Juliette Lima. Boa lá. Juliette Lima, pouso autorizado. Pistão no 7, vento 200 graus, 062 de nós. Boa Nacional, eu já faço para o lado. Romeu Juliette Romeu, sol nos 4, 1, direita no 21, décima 1. Direita no 21, décima 1, graças pela atenção, Romeu Juliette Romeu. Confirma, o gás está tá fora ou está utilizável? Está dentro, é utilizável. Que barulhos? Goodbye. Só passando Romeu Juliette Romeu, primeiro à direita. Calma. O Romeu Juliette Romeu, para quem parte, destino? Parte, sim, senhor. Romeu Juliette Romeu. Ingresse à direita via Alfa e aperte para ingresso na Juliette. Romeu Juliette Romeu. Ingresso na direita via Alfa, reportará para ingresso na Juliette. Romeu Juliette Romeu. Yeah, go, sir. Ocean 6311, I already have here flight level 360. Do you call flight level 360 or request 380? Hello, ISF 360. Roger, Ocean 6311, clear to Guarulhos, flight level 360 via Echo Zulu 10 to Taubaté. After takeoff, turn right, dial departure, Lida and after multiple position. Salvador departure frequency 119.35 and squawk 5533. Clear destination level 360 via Absolu 10 Taubaté. After departure and make right turn into dial Lida and multiple transition and after departure call 119.35 and squawk code 5533. Ocean S6311, the readback is correct, come back ready for pushback and start. I'll be back, sir. Romeu Juliette Romeu na escuta. Se o Zolk ingressou no pátio 3, prossiga em frente e aposte para ingresso no pátio 1. Oi, Salvador, bom dia, o Azul 2590. Azul 2590, bom dia, ajuste altímetro no 019, continua a aproximação número 2 para pouso. 19, aguardando autorização 2590. Azul 4450, no sol 44, direita, ataque foi Eco, ao livrar 1211. Eco, ao livrar 211 com o sol, azul 4450, bom dia. Alô, Salvador, bom dia, Azul 4450, Lebron Eco. Azul 4450, táxi via Alfa, reporte antes do táxi 6 de leite. Alfa, despeche o leite, 4450. Estabilizado IRS. Bom, é 21, bom dia, ajuste o altímetro no 0 no 9, continue a aproximação número 2 para pouso. Gente, bom, no 621. No pátio 3, chama táxi. Autorizado, chamará para o táxi 2772. O táxi está autorizado via Alfa Kilo, a posição é 3 Lima no Pat 3. Só fique atento à aeronave da companhia puxando no 04. Alfa Kilo para 3 Lima, até com a mesma nada. Romeu Juliette Romeu autorizado Lima, Mike Quebec, na Quebec mantém a posição, chame turno no 8, decimal 95. Salvador, é o Azul 2772, está pronto para o táxi, temos 38 a bordo, alternado Salvador, autonomia de 4 horas. Azul 2772, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na 0, via Pat 3, Pat 1 e táxi em Índia, no ponto de espera chame a torre, 98, decimal 95, quem negar no 0, 19. Autorizado táxi via Pat 3, Pat 1 até a Índia, quando lá pronto no ponto de espera, 118. 7-1-2-7-7-2. Azul 2772 informa que o VOR está fora. Tem condições de fazer a saída Cora 1? Afirmativo. Sim, te modifique então para Cora 1. Ok, Coral 1 será a saída, 2772. Coral 621, solo 50, direita 1211. Direita 211. Oi, Salvador, bom dia, Coral 648. Coral 648, bom dia, ajuste de altímetro no 0 no 9, reporte visual com campo. Visual. controle, tem pouso autorizado. Pistão no zero, vento 190 graus, 05 nós. Veio pro outro, na 648. Falou direto ao meu, confirma o pátio. Gente, autorizado, pisamento, pistão 97, reporte, pista livre. Eu 2065, Britânia 6, Block 1 Alfa e aguarde a cópia. Block 1 Alfa vai aguardar, Gol 2065. Gente, eu conheço ali, vai estacionar, bom dia. Aluno 621, autorizado Juliette, portão 09. Juliette 09, 621. Salvador, muito bom dia, o azul 2772. Se aproximando do ponto de espera, pronto. 2772, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, 2772. Salvador, pastor 32, aproximação final, trem fixo, interceptou localizador. Pastor 32, ajuste altímetro no 09, curtindo a aproximação número 2. Continuar na aproximação, pastor 32. Ali mantém na 1-0, 2772. Change the departure to Block 1 Alpha. Roger, departure Block 1 Alpha, Ocean 6311. Só o número 248, Libro. 2772. Táxi via Alpha, reporte antes do táxi e Juliette. Alpha e Juliette, meu pai. Ocean Air 6311, clear the two, pushback and start up, report to taxi. Clear to pushback and start up, Ocean 6311. Esse pastor 32, puxa a aproximação, guarda a pista livre. Pastor 32. Sofia, 2065. 2065, autorizado Guarulhos. via peso 10, nível 360, decolando a pista 10, após a decolagem curva direita na saída block 1 no alfa, aciona 5547, controle 1 no 9, decimal 35. Autorizado, 3-0-4, conforme rota, pêndulo 10, decola da 1-0, curva direita na block no alto, 5547 aciona o transponder, 119-35 ao controle em Salvador, gol 2065. Gol 2065, cotejamento correto, chama pronto, portão 10. Camarada 2065. Gol no 648, Juliette, portão 06. Juliette 06, agora 643. Achou 3-2, o solo aos 5-8, calibre à esquerda, impacto de Celsius, ativo militar, achou 3-2, backtrack, já passou do solo, autorizado backtrack, livrando à direita, agilizando a melhor do possível, achou 3-2. Backtrack e agilizando, pois. Pushback, acionamento, gol nos 2-0 mesmo. Chama 250, ajuste de altímetro 10 no 9, continua a aproximação, aguardando pista livre. 19, aguardando pista livre, 6250. Point runway 10 at the holding point tower 118 decimal 95 Greenwich 1019. Take the bird via India and to holding point runway 10 tower 18 decimal 95 Ocean 3-1-1. Apenas um instante. Oceaner 6250, informando de pátria sobre a pista 17 nas proximidades da cabeceira 17, fique atento. Gente, obrigado pela informação, 6280. Torre, Papa Romeo Lima, Fosta. Lima, Fosta, continua a aproximação, aguardando a autorização do esposo. Na escuta, obrigado. O Vitor Kilo Delta, informa que será coordenado. Decolagem 35, curva direita, partida lotar. Uma foto está, caso a senhora autorize, base pela 17. Pronto para cancelamento? Pronto. Cancelada, altura 302, base pela direita autorizada, reporte final na 7. Atenção, bando de pássaros agora na final da pista na 7. Ok, obrigado. Oceaner 6311, clear to line up and maintain runway 10. Clear to line up, runway to runway 10, 6311. Gente, eu vou ter que mudar, só mantenha o ponto de espera. Senar 6250, sala 02, direita, sala 1, 21, decimal 1. Direita, 2, 1, 1, Senar 6250. Eu sou 6250, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 02. Via Alfa Juliette pro portão 2, eu chamei 6250. Para o táxi Gol 2065, tem 161 a bordo, 4 horas voltando de Galeão. Eu chamei 6250 na escuta? Prossiga 6250. Reporte antes do táxi Sem Juliette. Vou reportar antes do Juliette, 6250. Segundo 2065, está autorizado o táxi até a porta espera da pistola zero via parte, táxi em Índia, no ponto de espera chame a torre, 198, decimal 95, quem negar no 019. Paciente. Táxi via parte Índia, 295, no ponto de espera, Gol 2065, bom dia. Zero, zero, bom dia, pastor 7. Pastor 7, prossiga. O Paz Militar, estou instrumento para Brasília, para utilização em instrumento. Autorizamento possível cópia para o pastor? Acionamento por conta em risco, aguardando cópia. É irá acionar, pastor. Salvador, bom dia, Azul 4451, com informação mais, autorização cópia. O 4451, aguarde o número 2 para cópia. Você não pega para lá? Bloque no Alfa. Bloque no Alfa. Próximo da Juliette, observando o movimento do 767 da Gol Channel 6250. Após o Gol, ingresse Juliette, portão 02. A sequência do Gol, Juliette pro portão 2, 6250. Para cruzar a final da 0. A nossa espera, subir essa placa com a esquerda, sobre a terra. Oceaner 6311, airborne 05, com approach 120, correction, 119, decimal 35. 119, decimal 35, Oceaner 6311. próximo ao ponto de espera, tá pronto. Alô, 2065, bom dia, ali, mantém tipo na zero. Ali, mantém no zero, 2065. Papa Romeo Lima, Fox Tango, Sol 05, confirme o pátio. Gente, libera a direita inicialmente via Quebec, aguardando após autorização para cruzar a pista 10. Confirme sem condições de você ser inventado no Taxi Mike. Afirmo, Lima Fox Tango. Gol 2065, autorizado a decolagem, pista 10, vento 1, 90 graus, 05 nós. A livre decolagem da 10, gol 2065. Capatango Vitor Kilo Delta, após a aeronave ingressar na Kilo, está autorizado o ingresso da pista 35, reporte som para a decolagem. Meu Lima Fox Tango, se tiver condições de dar passagem, a aeronave saindo da Papá para após ingresso, está autorizado. Afirmo. Negativo, fecha 87. Firme, não recebeu mensagem? Afirmativo? Negativo, não realizou nada o fecha 87, felizmente. Gente, pastor 87, aguarde cópia. Aguarda, pastor. Azul 4451, autorizado Serra Bravo, Quilo Papá, e a rota do plano de voo, nível 340, decola da pista 10, primeira curva à direita, sai da Block 1 Alpha, transponder 5563, frequência do controle 119.35. Nós de decolagem, pista 35. Azul 4451, posicionamento correto, é forte, pronto para o pushback e acionamento. Então, Papa Romeo Hotel Juliette Sierra, abandono e espera sobre o farol de Itapuã. Autorizado o cruzamento final da pista 10, guardando para gerar base pista 17. Informo, Papa Alfa Tango 4 decolou agora da pista 35. Gente da decolagem da aeronave, está autorizado o cruzamento do eixo da 10, a cruzaria na pena do vento da 17. Oficial Juliette Sierra. O Vitor Kilo Delta decolou ao 09, controle 119, decimal 35, bom voo. 1184 para Recife nível 1.